国国际广播电台。 Aquí, a Radio Internacional de China. Aquí, a Radio Internacional de China. Olá a todos que desse lado estão sintonizando a Rádio Internacional da China para ouvir a nossa programação em português. Eu sou Miguel Torres e estaremos juntos ao longo da emissão dessa terça-feira. Direto de Beijing, apresento agora o que preparamos para hoje, 7 de maio de 2013, para você. No China em Foco, olhamos para o Brasil e as lições que a China pode tirar do percurso de desenvolvimento do país para planejar o seu próprio desenvolvimento. No programa Pelos Quatro Cantos, o João Pimenta e a Paula Chan falam sobre as bonitas cidades do norte da China, Harbin e Dalian. Tem também aula chinês, muita música e um noticiário com o que está acontecendo no mundo e na China. Vamos primeiro aos destaques do dia. Presidente da Palestina encerra sua visita na China. França diz que promoção do comércio com a China é meta prioritária do país. Presidente sul-coreano visita a ONU e encontra-se com Ban Ki-moon. O presidente da Palestina, Mohamed Abbas, terminou hoje à tarde sua visita de Estado à China. Ele já deixou a capital chinesa. Antes da sua partida, Abbas recebeu em Beijing a equipa da Rádio Internacional da China. Ele disse acreditar que a China deve desempenhar um papel importante no processo de paz do Oriente Médio. A convite do presidente chinês Xi Jinping, Abbas iniciou neste domingo sua visita oficial ao país. No encontro entre os dois, na manhã desta segunda-feira, Xi Jinping deu 4 sugestões. Abbas afirmou que a Palestina tem concordado e apoiado as opiniões e sugestões dos líderes chineses. Ele acredita que a China tem de desempenhar um papel importante e fundamental no processo de paz do Oriente Médio, pois, para ele, a China é um país justo que persiste na garantia da justiça. O ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius, afirmou ontem em Hong Kong que a promoção do comércio entre a França e a China, bem como o investimento transfronteiriço, são metas prioritárias do país. Laurent Fabius esteve de visita a Hong Kong entre os dias 5 e 6. Durante um almoço, ele afirmou que a França está em segundo no ranking europeu no investimento na China. No entanto, o investimento chinês na França é apenas de 3,4 bilhões de euros, e alçou o ministro, acrescentando que espera reduzir essa diferença. A França já elaborou algumas medidas para atrair investidores chineses, tais como maiores facilidades na emissão do visto e licença de trabalho, afirmou ele. O ministro francês assinalou ainda que a recuperação e o crescimento da China vão trazer oportunidades e não ameaças para o mundo. Tanto para a França quanto para toda a Europa, uma maior participação no mercado asiático, sobretudo no chinês, vai se tornar a missão mais importante, acrescentou. A China opõe-se à divulgação de informações sobre uma teoria de ameaça militar chinesa por parte dos Estados Unidos. As palavras são da porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, que considera o comportamento norte-americano desfavorável a uma relação de confiança mútua e de cooperação entre os dois países. O Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos divulgou recentemente um relatório sobre o desenvolvimento militar da China. Segundo Hua Chunying, a China persiste no caminho do desenvolvimento pacífico e de uma política de defesa nacional com o objetivo de garantir a paz regional e mundial. A porta-voz disse que o desenvolvimento militar da China visa a salvaguarda da independência nacional, integridade da soberania e território, sendo o direito legítimo de um Estado soberano. A porta-voz da chancelaria chinesa Hua Chunying pediu hoje em Beijing que todos os envolvidos no conflito sírio respeitem a integridade territorial e soberania do país, mantenham a calma e evitem o uso de força. Para a China, as partes devem desempenhar um papel responsável e construtivo para a solução política da questão. A Síria prometeu responder os ataques aéreos lançados por Israel. Quanto à crise interna da Síria, Hua Chunying assinalou que a solução política é a única saída correta para a questão. Hua Chunying reafirmou que a ação do governo chinês de confirmar e publicar o ponto e a linha de base do mar territorial da ilha de Diaoyu e ilhas adjacentes corresponde com a lei e práticas internacionais. A porta-voz chinesa lembrou que a ilha de Diaoyu e as ilhas adjacentes são território inerente da China desde a antiguidade. O país possui a soberania indiscutível das ilhas. Foi realizado ontem em Beijing o seminário internacional com o tema Ultrapassar o Nível Médio de Renda. O diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Zhang Bingwen, afirmou que nos próximos 3 a 5 anos, o Brasil deve passar a ser o terceiro país latino-americano com mais alto nível de renda per capita, atrás apenas do Chile e do Uruguai. Ele disse ainda que, de acordo com a atual velocidade do crescimento econômico, em 10 anos, a China deve alcançar também um alto nível de renda. Na ocasião, os especialistas brasileiros apresentaram as experiências e lições do país para a superação do nível médio de renda, incluindo inovação, ensino de alta qualidade, ambiente favorável para o comércio, sistema justo de distribuição de renda e mecanismos adequados de previdência social. Para saber mais detalhes sobre o assunto, acompanhe o China em Foco de hoje. O chefe executivo da Airbus, Fabrice Pregier, disse recentemente na China que a força chinesa vai se evidenciar cada vez mais no futuro desenvolvimento da indústria de aviação mundial. Segundo Pregier, a velocidade do crescimento da indústria aérea da China é 2 vezes superior ao nível mundial. Ele também afirmou que a indústria de manufatura chinesa no setor aéreo também terá uma participação cada vez maior no mundo. O chefe executivo da Airbus ainda previu que nos próximos 20 anos, a China vai se tornar o maior mercado de aviação do mundo e que para sua empresa, o país é um importante parceiro. A presidente sul-coreana Park Geun-hye encontrou-se segunda-feira com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na sede da entidade. Trata-se da primeira visita de Park à sede da ONU depois que assumiu o cargo presidencial. Segundo o porta-voz de Ban Ki-moon, a questão da Península Coreana foi o tema principal da reunião. Na ocasião, Park Geun-hye manifestou a determinação de solucionar a questão por meio do diálogo e do estabelecimento da confiança mútua. O comando da Frente do Sudoeste do Exército Popular da República Popular Democrática da Coreia, RPDC, emitiu um comunicado nesta segunda-feira condenando manobras militares realizadas pelos Estados Unidos e Coreia do Sul. O comando acredita que essas manobras têm como alvo a RPDC. O documento diz ainda que a RPDC responderá caso os Estados Unidos e Coreia do Sul iniciem manobras com artilharia nos mares do sudoeste do país. No mesmo dia, a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul escreveu, citando fonte de um oficial sul-coreano, que a RPDC já retirou os mísseis da província da Gwangwon. A CNA, rede de televisão dos Estados Unidos, também confirmou a retirada dos mísseis. O Fundo Monetário Internacional afirmou ontem em Beijing que a perspectiva da economia asiática para os próximos 2 anos é de melhoria devido ao enfraquecimento do risco financeiro global e o progresso do ambiente financeiro. Segundo o relatório divulgado na capital chinesa, foram reduzidos os 2 riscos que a economia mundial enfrentava no ano passado: a decomposição da zona euro e o abismo fiscal dos Estados Unidos. De acordo com o FMI, a economia asiática deve melhorar nos próximos 2 anos, motivada pela demanda interna. A pressão inflacionária também pode se tornar mais suave. O relatório apontou ainda que os gastos com educação em vários países asiáticos são bem menores que nos países avançados, bem como nos países latino-americanos. O documento sugere que a China aumenta o investimento em saúde e educação para favorecer o crescimento econômico e a estabilidade social. A Comissão Europeia aprovou nesta segunda-feira uma nova estratégia para reforçar as infraestruturas verdes, considerando que esta política beneficiará tanto a proteção ambiental quanto os interesses econômicos. Na estratégia intitulada Infraestruturas Verdes e Levam Capital Natural da Europa, A União Europeia considera que, ao elaborar importantes políticas, é necessário ponderar sobre a construção de infraestruturas verdes e reforçar a seleção de dados fundamentais relacionados ao setor. A Comissão Europeia e o Banco de Investimento Europeu vão adotar em 2014 essas medidas para fornecer apoio financeiro à construção de infraestruturas verdes. Na segunda-feira, foi também aprovado pela União Europeia o novo pacote de medidas destinadas a reforçar a segurança alimentar. A entidade apontou que o atual quadro na área da cadeia alimentar, constituído por 70 atos legislativos, já não corresponde à nova realidade. O novo conjunto de medidas vai reduzir este número para 5 e fixar normas mais rigorosas e claras para o controle da produção e consumo dos alimentos. O caso de carne de cavalo sensibilizou os europeus para alargar a inspeção à cadeia alimentar. A proposta será analisada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu e pode entrar em vigor em 2016. Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. No caminho de desenvolvimento chinês, as oportunidades são muitas, mas também há problemas a enfrentar. As autoridades do país olham agora para o exemplo brasileiro para evitar certos erros no desenvolvimento. Veja quais e de que forma no China em Foco, que passa já a seguir. China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo. A política de reforma e abertura da China resultou num alto crescimento econômico e grande elevação de renda da população nos últimos 30 anos. Apesar dos aspectos positivos, este desenvolvimento trouxe também muitos desafios. Neste contexto, muitos veículos de imprensa estrangeiros consideram que a China sofrerá com o que apelidam de armadilha da renda média, que ocorre quando o crescimento de um país desacelera e eventualmente estagna depois de ter atingido níveis de renda média. A Academia de Ciências Sociais da China publicou ontem um relatório intitulado Superar a Armadilha da Renda Média, Experiências e Lições Aprendidas do Brasil. No documento, os especialistas chineses estudam as experiências do Brasil e elaboram sugestões para a China evitar este dilema. Segundo o relatório, o PIB Brasil cresceu a um ritmo anual de 10% na década de 70 do século passado, tendo o PIB per capita do país ultrapassando os $1,000. Porém, nos últimos 10 anos, apesar de uma nova rodada de alto crescimento, o Brasil tem se mantido estagnado no mesmo nível. O especialista do Instituto da América Latina da Academia, Zhang Yinghua, disse que o mais importante a retirar da experiência do Brasil é cuidar da reforma da estrutura social e das pessoas com baixos rendimentos na busca do crescimento econômico. A boa experiência do Brasil mostra-nos que o país, ao mesmo tempo que procurou o crescimento econômico, prestou atenção ao reajuste da sua estrutura social e ao alívio das dificuldades econômicas. Desejamos que a China preste mais atenção à redistribuição da renda, às pessoas pobres e às dificuldades enfrentadas pelos mais pobres no caminho do desenvolvimento. A principal característica da armadilha de renda média do Brasil é a grande disparidade entre os ricos e os pobres e a injustiça de distribuição de renda, as mesmas questões enfrentadas pela China atualmente, indicou o relatório. Sobre esta questão, Zhang Yinghua enfatizou a importância de uma boa combinação entre crescimento econômico e justa distribuição de renda para reduzir a pobreza. A renda cresce, mas a distribuição desta ainda é injusta. Ao crescimento econômico no futuro, faltará então uma boa base social. No Brasil, a consequência é aberta de eleitores. No nosso caso, isto causará instabilidade social. No início do século XXI, o Brasil conseguiu alcançar uma nova rodada de alto crescimento econômico, mas esse desenvolvimento não permitiu a entrada brasileira na lista dos países de renda alta. Para o especialista Cao Qingbo, o principal motivo prende-se com o fato de o modelo de crescimento econômico do Brasil não ter sido reformado. Ele sugeriu que a China modifique seu modelo de crescimento e melhore a qualidade da força de trabalho. Nos últimos anos, o investimento contribuiu para a maior parte do crescimento econômico, enquanto a presença da força de trabalho no desenvolvimento do país foi relativamente baixa. A China está enfrentando a questão do envelhecimento da população. Neste contexto, a nossa prioridade é elevar a qualidade da força de trabalho através da educação e treinamento. Sugiro que o país aumente o investimento no capital humano de acordo com as necessidades da estrutura econômica para manter um crescimento econômico sustentável. Acordes do Oriente. Olá, eu sou a Paula e juntos vamos curtir algumas músicas chinesas no Acordes do Oriente de hoje. A canção que você vai ouvir chama-se Voltar para Lhasa, uma mescla de música popular com a do folclore tibetano. A composição e interpretação é de Zheng Jun, cantor que já lançou 5 discos e vendeu muitos álbuns. Em Voltar para Lhasa, lançada em 1994, o autor descreve paisagens maravilhosas e expressa o desejo do reencontro com sua essência espiritual nessa terra sagrada. Deixo agora com o programa Pelos Quatro Cantos, com o João Pimenta e a Paula Chan, que nos levam até Harbin e Dalian e conversam ainda com Cândido Azevedo, professor de português da Universidade de Beijing. Fique conosco. Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, meus amigos! Começamos mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um bom lugar para falar sobre tudo de turismo. Aqui é a Paula Chan. No programa de hoje, nosso correspondente João Pimenta vem nos trazer uma entrevista com Cândido Azevedo, um professor que ensina português na Universidade de Pequim. O Cândido vai nos apresentar a cidade de Harbin, que se localiza no nordeste da China e é muito interessante, sobretudo durante o inverno. Ele também vai nos falar sobre outra cidade de que gosta muito, é Dalian, que também se situa no nordeste da China e é uma cidade intimamente ligada ao mar. Bom, vamos à reportagem. Sou natural do Oriente, na China e Índia portuguesa, portanto as coisas do Oriente sempre tiveram um certo peso em mim. Quando me formei em História, fiz várias cadeiras opcionais ligadas à expansão dos portugueses para o Oriente, ligadas à história da civilização chinesa, ligadas à história da civilização hindu e, portanto, este gosto pela história fez com que realmente eu me debruçasse sobre a história do Oriente. Cândido Azevedo nasceu no Oriente e por cá vive há 25 anos. Licenciou-se em História, disciplina que lecionou no Instituto Politécnico de Macau. Atualmente ensina português na Universidade de Pequim. A Ásia, região de civilizações milenares, e particularmente a China, cedo despertaram a atenção deste historiador. Eu já escrevi 7 livros, na verdade, em 4 deles falo da China, mas há um que falo precisamente da história da China. Ou seja, que foi toda aquela ocupação e que deu origem à guerra sino-japonesa, portanto, 1894, quando os japoneses vão ocupar Manchu, que retiram aos russos, até 1945, quando são derrotados na Segunda Guerra Mundial. Tive a oportunidade, o livro chama-se Portas do Cerco, a ténue fronteira no conflito sino-japonês de 1894 a 1945. Acontece que, estando em Macau e lecionando várias disciplinas de história relacionadas com portugueses e chineses, portanto, isto no Instituto Politécnico de Macau, portanto, eu sou professor da cadeira de História e Cultura da China, da história dos portugueses no Oriente, e, portanto, entendi aprofundar esses meus conhecimentos. Tive a felicidade de ser escolhido para professor visitante de algumas universidades aqui em Pequim, nomeadamente a Universidade de Comunicação da China e a Universidade de Pequim, onde já estou pela segunda vez. Então aí, digamos, entreguei-me de corpo e alma a esta investigação e ao estudo da cultura chinesa. Dos vários lugares que Cândido visitou na China, foi Harbin um dos locais que mais despertou o seu interesse. A capital da província de Heilongjiang, conhecida como Moscou Oriental, contava até 1949 com uma das maiores comunidades de europeus a viver no extremo oriente. Nós sabemos que depois da segunda Guerra de Ópio começou aquela política de concessões de territórios chineses ou partes de territórios e de cidades chinesas a países que tinham feito uma coligação contra a China, nomeadamente com países ocidentais, mais o Japão. Acontece que Harbin foi, portanto, uma ligação russa a partir de 1896 até 1924. E esta concessão, Harbin, servia perfeitamente toda uma política expansionista que o czar Nicolau II tinha para com a Sibéria, para com o Oriente, etc. Então aqui concentrou muitos trabalhadores russos, para a construção da linha ferroviária transiberiana. Entretanto, atrás desse monte de trabalhadores russos, quando como iniciou a Revolução Comunista de 1918, também foi para Harbin que fugiram muitos russos e europeus do leste que viviam na Rússia. Hoje, o evento que mais estrangeiros atrai à cidade de Harbin é o Festival do Gelo, que reúne esculturas de gelo de monumentos dos mais variados países ao longo da planície norte do rio Songhuajiang, e isto numa altura em que a temperatura atinge os 40 graus negativos. Eu fui precisamente numa altura de um desses festivais que eu lá fui. Isto há coisa de 8 anos, se não estou em erro. Aquilo é uma coisa monumental. Arquitetura na neve, acho que é a Câmara Municipal que fornece a neve em toneladas, e eles fazem grandes esculturas, muitas de figuras políticas da China. Eu recordo de ver o busto do Sun Tzu, o autor do Bing Fa, da Arte da Guerra, também de um famoso médico da dinastia Ming, o Li Zheng, que um homem que escreveu muito sobre a utilização das ervas na medicina chinesa. Portanto, isto é o Festival da Neve. O Festival do Gelo são uma arquitetura monumental, alguns em tamanho real, completamente iluminados por LED, de lâmpadas LED, a luz LED. Aquilo é tão grande que eu fiz o passeio de charrete, de saía da charrete em alguns locais para ir ver tal arquitetura, no interior. Mas o frio, era tanto frio que não dava para andar a pé. Tive a ocasião de ir ao rio ver eles cortarem blocos de gelo que são fornecidos para essa construção e depois são transportadas, vê-se as máquinas a serrar o bloco de gelo, e nesse rio que estava completamente gelado assisti pela primeira vez a um concurso de lançamento de peões no gelo, que eu nunca não sabia. Eu até sou colecionador de peões, então comprei uns peões que são peões em ferro, totalmente em ferro, para girar no gelo. E claro, fiz o gosto, a alguma curiosidade, de passear no trenó puxado a cães, de conduzir uma moto da neve. Outra coisa interessante que a Harbin tem no ponto de vista cultural é o Parque do Tigre Siberiano, Tigre Branco também conhecido, e também tem um aquário belíssimo com um grande espetáculo das baleias brancas. Não muito longe de Harbin fica uma outra cidade de grande importância na história recente da China, e também com uma forte herança russa, a cidade portuária de Dalian, na província de Liaoning. Hoje, um importante centro de comércio no Nordeste Asiático, devido à privilegiada localização geográfica dos seus portos, mas em tempos alvo de cobiça por nações estrangeiras. Há um período, digamos, na transição do século XIX para o século XX, que as tais ambições russas, mas também ambições japonesas, não é? Que estava em plena época Meiji, expansionista, pretendem dominar a Manchúria do Sul, que é onde está situada Luchan, que é Port Arthur, e Dalian. Portanto, a arquitetura de Dalian, toda uma arquitetura em russo, em japonês pouco ou nada existe. O certo é que estas ambições destas duas nações levaram a um conflito em que a Rússia foi derrotada em terra, na Batalha de Chahó, portanto, onde aquele famoso general Kurapkin foi derrotado pelos generais japoneses, também eles não menos famosos, o Nurogi e o Noji. Estes dois, não estou bem certo, mas acho que eram estes dois. Aliás, eu falo disso no meu livro. Acontece que os japoneses levaram a melhor, inclusive fizeram os russos passar pela humilhação de ver toda a sua armada do Pacífico situada em Vladivostok a ser afundada, bem como a armada que veio da Europa, do Mar do Norte, e que também foi toda ela afundada no estreito de Tsushima. Isto é 1905. Portanto, o Japão aí ganhou uma certa ascendência e foi o fim, digamos, da presença russa nessa zona, porque em 1949 esteve ainda ocupada pelo Japão, até que depois foi devolvida à República Popular da China. Mas japoneses e russos tiveram em tempos uma forte presença em Harbin e Dalian, A ligação dos portugueses ao gigante asiático foi feita sobretudo através do sul do país, particularmente Macau e Cantão. Mas também no norte da China existem alguns registros de episódios envolvendo portugueses. Ora bem, segundo os historiadores portugueses, antes de nos fixarmos em Macau, em 1557, os portugueses andaram ao norte, nomeadamente em Liangpo, Fernão Mendes Pinto fala-nos disso, em Qingzhou, San Juan, onde morreu São Francisco Xavier, está lá os vestígios de uma capela, e em Lampacau, já mais para o sul. Acontece que Fernão Mendes Pinto diz-nos que no bairro onde os portugueses viviam, isto em Liangpo, e onde os portugueses estiveram quase 20 anos, nomeadamente de 1524 a 1549, havia construções feitas como capela e até uma praça de touros, porque Fernão Mendes Pinto diz-nos que foram corridos, certa vez, comemorando uma efeméride qualquer, foram corridos 6 touros, portanto, bem como se jogavam às canas. Ora, portanto, fala-se destes vestígios. Eu, concretamente, hoje a cidade de Liangpo é Ningpo. Em San Juan, nunca lá fui, mas conheço portugueses de Macau que foram e dizem que estão lá os vestígios de uma capela. Portanto, a história dos portugueses é definitivamente mais a sul. É mais a sul. Mas há grandes histórias dos portugueses e dos seus feitos aqui pelo norte da China. Portanto, registros históricos há bastantes. Posso-lhe dizer que, por exemplo, é engraçado que a história de Portugal não aborda estes aspectos. E muitas destas coisas eu soube na China ou na Coreia. E eu vou-lhe contar 2 episódios, por exemplo. Uma delas é que várias vezes vieram expedições militares portuguesas ajudar a dinastia Ming perante a invasão dos Manchus. E consta que uma dessas expedições, trazendo canhões vindos de Macau, foram colocados junto à Grande Muralha e era capitaneada por um chefe de artilharia conhecido por Lourenço Velho. E quando os Manchus atacam, os Manchus na altura eram comandados por Nurachi, é um tiro de um destes canhões que vai matá-lo. Ora, o Nurachi tinha sido o chefe eleito por várias tribos de chineses conhecidos como Jurshan, e que são manchus para nós portugueses. Ora, com a morte de Nurachi, perfilaram-se muitos chefes de outras tribos que também queriam ser o imperador manchu, digamos. Isso levou a que eles se retirassem, discutissem, fosse eleito novo chefe manchu para finalmente conquistarem Pequim. Ou seja, os portugueses, segundo um historiador chinês, atrasaram a conquista, o derrubo da dinastia Ming por 18 anos. Outra história também que se fala, e eu confesso que também a ouvi na Coreia do Sul e vi o quadro que refere tal, é o de, em determinada altura, nos finais do século XVI, os portugueses são expulsos do Japão. E acho que alguns desses portugueses expulsos do Japão tornaram-se mercenários ao serviço dos coreanos. E o Japão e a Coreia travou uma grande guerra que durou 9 anos, que foi conhecida pela Guerra de Imjin, que durou de 1592 a 1599. Nessa guerra, a armada japonesa, uma poderosa armada japonesa, vem invadir a Coreia. E qual é o trabalho destes mercenários portugueses? Eles eram famosos por destruir barcos colocando minas que havia ao tempo debaixo d'água. E então a história da Coreia narra que estes homens ficaram conhecidos por Chegwe, portanto em coreano, quer dizer homens rãs, ou mergulhadores fantasmas. Eles conseguiram numa noite dinamitar quase metade da armada japonesa. Portanto, quem for ao museu de Seul e quiser ver o quadro que se chama Chungjo Jangsa, John Bold século XVI, vê lá a história e as façanhas destes portugueses. Acordes do Oriente. Olá, estamos de volta neste segundo bloco do Acordes do Oriente. A canção Voar para Mais Alto é composta e interpretada pelo cantor de Pequim, Wang Feng. Em 1991, Wang Feng ingressou no Instituto Central de Música da capital para cursar violino. Em novembro de 1994, ele formou a banda chamada Número 43 da Rua de Pau. Em janeiro de 1997, a banda lançou seu concorrido primeiro álbum. Voar para Mais Alto estourou nas paradas de sucesso em 2004 e foi a mais tocada na rádio musical da China por 8 semanas. A música diz mais ou menos assim: a vida parece um rio comprido, às vezes tranquila, às vezes furiosa. Quero voar mais alto e levantar a tempestade.

Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Essa foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até mais. Zaijian. Acordes do Oriente. Neste último bloco de Acordes do Oriente, eu, Paula, quero que vocês conheçam uma canção que fala do amor pelas crianças, conto infantil, cuja composição e interpretação é de Wang Guangliang, cantor da província de Taiwan. Uma frase da música diz assim: quero que me tornar um anjo e te proteger com as minhas mãos. Acredito que seremos felizes como num conto infantil. 忘了有多久才没听到你对我说你最爱的故事，我想了很久，我开始慌了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了，我愿变成张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了，我愿变成你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。我要变成童话里张开双手变成翅膀守护你。你要相信。 Caros amigos, o nosso programa fica hoje por aqui. Não se esqueça de acessar o site da rádio caso queira ouvir de novo estes outros programas. Entre em www.cr.cn e escolha a opção português. Desejo tudo de bom a vocês que nos acompanham desse lado. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 12.095 e 9.620 kHz, e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 9.560 e 13.650 kHz.